ouvintes, muito boa tarde para todos. Eu bem vos disse que hoje íamos voltar a ter festa. E não é mentira. Ora, hoje vamos ter mais um momento de festa e já começamos com um bonito tango, interpretado por Batena, El Choco, é como se chama esta música que abriu mais uma edição, a número 68 do nosso Nota 7. Vamos ficar com mais música. Vamos ficar com mais 6 temas e eu só volto para me despedir no final. Vamos ficar com Pedro Álvarez e o tema La Traviata, ainda Horacio Borrell e o tema Le Rochinol, Dole, Rêve de Acordeoniste, Sonho de Acordeoniste, é uma música muito bonita. Guviseur, assim está correto, com Bourrasque, Luis Cortia com Plaisance Fox e, para terminar, um fandango da beira baixa ao acordeão de Eugénio de Lima. São as próximas 6 músicas que vão ouvir. Daqui a pouco eu volto então para as despedidas. Aproveitem ao máximo estes 6 temas sem paragens, ao som do belíssimo acordeão. assim, ouvintes, que chegamos ao final de mais um programa, de mais um Nota 7. Vamos voltar na próxima semana, dedicando sempre meia hora por dia, ao sábado e ao domingo, à música instrumental. Até para a semana!